Mundo Otaku, Mundo Gamer, o Mundo Geek. Acesse www.otacast.com.br. E começa agora o Otacast, o seu podcast sobre animes, mangás e games. Se você busca os melhores animes da temporada, acesse agora mesmo Kishin Animes, www.kishinanimes.com. Otacast é um oferecimento de Akatsuki Anime. Oi, eu sou o Nando e aqui é o Otacast! Oi, eu sou o líder e nosso amigo Liute vai usar bitcoins para jogar Blade and Soul. Oi, eu sou o GH e vamos conferir os novos animes. I've been away for too long. Certo, galera, Otaku, chegou o momento de falarmos dos próximos animes para esta temporada que está por vir, que promete ser uma temporada muito boa e marca o retorno de dois, pra mim, dois clássicos que são inesquecíveis, que eles mereciam voltar e estão de volta nessa temporada agora pra vocês, não é isso, Líder Sama? Sim! Então, nosso tema do querido Otacast desta semana será sobre os animes da temporada de primavera 2014. Bora lá pro cast! Kore ga saigou no kotoba ni naru darou. Somoeba motto kotoba o taisetsu ni dekita. Nani o doshita tte konna hi ga itsuka otozureta no ni. You don't care, karama ta toku ni kanjita kantan na ketsumatsu de yo. Kyuri wo kuwate ta jibun ni rakui wo shita. Então, líder Sama, nós falamos aqui na nossa abertura do Otacast que marca o retorno de dois animes que são muito bons, que eu disse que merecia o retorno. Quais são eles? Quais, líder Sama? Eu vou falar primeiro de um que já estava previsto a volta, só não sabiam se estrear nessa temporada ou na próxima, que é o lendário Dragon Ball Kai, né? Que vai contar a saga do Majin Buu. Exato. Ah, todo mundo conhece a saga do Majin Buu, né? Aquela coisa rosa que vai te comer, sair com ovo, e por aí vai. Exatamente, ó. Se você é um tototinho, não tem ideia, ou era muito criança na época e não lembra, é muito simples. Nós vamos colocar aqui, relacionado na postagem desse cast, para vocês, o link do nosso... Nós fizemos todas as sagas, são 4 programas do Otacast sobre Dragon Ball, eles estão relacionados aqui na postagem, vão refrescar a memória de vocês. E como o Kai provavelmente vai ser, vai ter o corte dos fillers, né? É, acho que é bem profundo, vai ser cortado como foi nas outras, né? Ah, sim. Tomara que não tenha tanta censura, né? Que nem foi no primeiro lá, que mostra o buraco no peito do Goku, né? Nossa, na primeira, logo na luta do Goku, Goku e Piccolo versus o Radix, que o Piccolo abre, atravessa o Radix e o Goku, né? Que eles matam o Goku e tudo mais. Não tem aquele buraco jorrando sangue lá, não tem. E também marca o retorno. Esse aí já era mais do que previsto, né? Se eu não me engano, era pra ter retornado na temporada passada, mas sabe como é, né? Deve não ter conseguido um bom horário. E às vezes o estúdio prefere adiar do que jogar para um horário da madrugada e não ter tanto retorno de audiência, né? Que é Fairy Tail. Fairy Tail finalmente vai continuar o anime, né? É o final do torneio, né? Exatamente. O final do torneio mágico e a saga dos amaldiçoados, né? E essa saga também, nossa, no mangá foi excelente, excelente. Tá agora certo, vamos... não acabou ainda, né, Nando? É, isso é, na verdade, não acabou, tá certo. O último capítulo, não mudou dessa semana ainda, mas da semana passada foi show de bola, cara. Tá. Fairy Tail, tipo, pra mim ele ganhou muito respeito, assim, tanto o anime, mesmo tendo fillers, sabe como é? Nunca é fiel, porém, mas ele é muito bom. Muito bom. Mas assim, Nando, eu acho que a parada do Fairy Tail foi bem, bem planejada mesmo, pra não ter tantos fillers, pra não ter enrolação. Então, para quando o mangá ganhar uma boa distância aqui pelo que aconteceu, a gente lança mais alguns episódios, por aí vai indo. Sim, acho que sim. Foi uma ótima estratégia do pessoal. Ele deveria ter sido feito com Naruto, né? Pô! Também teria sido interessante. Nossa, Naruto, que mais estraga o anime, é só uma porrada de filler totalmente random. Parar o anime, dar uma temporada e depois voltar, pô, seria sensacional. Não quebraria o ritmo que nem acaba com os filler. Exatamente, e às vezes é um mal necessário para não estragar uma obra que é muito boa. E também vai ter o retorno aí de a quarta temporada já do Card Fight Vanguard, né? Eu ainda não assisti. Muita gente não botou fé, Nando. Vou ser honesto, assim, que eu via muitos comentários de que o anime era um plágio de Yu-Gi-Oh! Que é, assim, não vamos mentir, é bem parecido, mas assim, tem as suas diferenças, né? Por exemplo, não tem carta mágica, não tem armadilha, não tem nada disso, é só um monstro. É um jogo bem interessante, eu cheguei a jogar um pouco uma versão que tinha online com um amigo meu, né? E ele é interessante, e pra você ver que o negócio tá bom, ganhou mais uma temporada. É, exatamente. Se algo é ruim, ele não vai continuar, né? Não vai ter uma prorrogação. Mas depende, o card game, o TCG mesmo, ele vende. Se vende, o anime continua. É igual o Yu-Gi-Oh! Exato. Isso é o card game vende pra caramba, então eles vão continuar o anime, que é pra poder ter cartas. É igual Pokémon também. É, mais ou menos. Pokémon eu já não acho uma outra história, mas Yu-Gi-Oh! Eu concordaria, porque a última temporada do Yu-Gi-Oh! Foi chata, cara. Eu sou muito fã de Yu-Gi-Oh! Assisti todas as temporadas. Essa última eu não consegui assistir ela inteira, cara. Ela tava muito chata. Mas vai ter. As cartas eles pegam daí, né? Tipo, a galera vê nos anime e fala, puta, essa carta é. É isso que eu ia falar, porque toda temporada tá trazendo uma coisa nova, que nem a terceira temporada trouxe o Monstro Sincro. Nossa, que é os deuses. É. Eu falei no Exódio, no Osiris, no Slifer. É. Na terceira temporada trouxe os Sincros, e na quarta temporada trouxe os Monstros XYZ, que é aqueles que você funde monstros de mesmo nível e... Não é funde, unem-se, né? Isso, nossa, mas tinha uma carta dessas na primeira temporada já, que era o Dragão XYZ. É, mais ou menos isso, só que ele funciona um pouco diferente, porque lá você precisava ter os 3 dragões, né? É, ou 2. Você podia fazer só o robô XY. Mas eu podia ter, por exemplo, qualquer monstro de nível 4 no campo e mais um, por exemplo, e juntava os dois e formava um monstro, entendeu? Agora, essa quinta temporada, que é o outro card game que eu não ia falar, acabei já pulando tudo. Eu não sei, sinceramente, o que ele vai trazer de novo. Provavelmente vai ser algum tipo de monstro novo, alguma coisa nova. Eu sei que, assim, pelo pôster da temporada, tem um monstro que parece o cara que era protagonista da terceira temporada, vestido de mago. E por aí vai, mas são os card games da temporada. Ah, o Card Fight Overguard eu recomendo, eu gostei muito. Eu não acompanho essa temporada porque eu tô meio por fora dos animes, né? Tô mais lendo mangá ultimamente. Mas assim, e também porque eu perdi meu HD que tava com todos os meus animes, que foi uma perda muito triste, entre eles tava o Vanguard. Eu preciso baixá-los novamente, então tá dando preguiça no momento. Mas fica a dica aí, galera. Ó, então se está na quarta temporada, no mínimo ele é um anime que você pode dar a chance de assistir, buscar as temporadas anteriores. Porque, no mínimo, ele é aceitável. Não é um anime, teoricamente, não é ruim. Mas fica essa dica aí pra vocês. E falando ainda aqui de card game, volta também o Yu-Gi-Oh!, né? Agora vai começar uma nova temporada. Esse Arc V aí, não sei como que vai funcionar. O Yu-Gi ainda existe? Ele é um herói lendário. Ah, mas ele não existe mais, ele já morreu. Não, já faz tempo, já. Porque tem um episódio na quarta temporada que eles falam dos lendários que viveram, né? Aí falam do Yugi, falam do Yusei, mostra os monstros do Yusei, não. Tá bem no futuro, então, essas outras temporadas? Já. Aquele Yu-Gi-Oh! DX ainda é na mesma época, né? É um pouco tempo depois. Porque tipo... eu lembro que tanto no primeiro episódio aparece o Yugi, entrega o... O Yugi de Karibu. E no último episódio ele duela com o Yugi. Ah, é? Aham. Uhum. Eu não sabia. É que tem muita brisa nessa temporada. Pra mim, esse Yu-Gi-Oh! O segundo, o GX, foi tão bom quanto o primeiro. O GX eu gostei também porque, tipo, mostra que muitas assim, das cartas novas que saíram na época até mostrou que ele é possuído por um dos monstros. Que ela dá várias dicas, fala pra ele acordar pra vida quando tá dando com o Yugi, para de impressionar, de babar nele e duele. E então, Yu-Gi-Oh! Arc V também vai continuar, né? Já que Yu-Gi-Oh! Praticamente em todas as temporadas aí sempre vai. Ele está presente, né? Então, novamente aí, pra quem é fã, vale dar uma chance, verificar como que vai ser agora a parte dos cards. Porque Yu-Gi-Oh! Ele pra mim funciona meio como Pokémon. Que ele vai servir de utilizar dos cards, tipo, ó, temos novos cards, então você que é fã, vai lá e compre novos cards. Pra mim, Yu-Gi-Oh! É mais ou menos isso. Lembrei, ele é possuído pela Yubel. Conte um pouquinho, o que é o Jojo Bizarre? Cara, o nome já fala, é bizarro o negócio. É umas coisas muito brisadas, cara. Jojo Bizarre é tão famoso no Japão que tem, acho que, 300 mil jogos de fliperama, de luta, né? É um que vale a pena você assistir, porque, assim, até onde eu me lembro, assim, que eu não sou um fã dele, mas eu ouço falar muito bem dele, que ele tem muito filme, né? Então, acho que vale a pena dar uma conferida. E também vale dar uma conferida que esse eu li o mangá, e ele é muito cômico, que é o Soul Eater Not, que é um mundo paralelo com os personagens do Soul Eater. Que, assim, elas fazem parte do... São três meninas, né, que eu esqueci o nome delas agora. E elas fazem parte de um grupo chamado Notch. Alvos normalmente almejados. E, tipo, a história gira em torno deles. Mas sempre, vira e mexe aparece Maka, o Sol, várias brisas, né? É muito engraçado, cara. Pelo menos o mangá, eu li o começo, assim. Eu cheguei a alcançar o Japão e depois eu parei de ler porque não tava mais saindo, né? Agora o caso é inglês. Mas é muito engraçado, velho. Vale muito a pena. Ele seria mais ou menos um mangá no ponto de vista não protagonista, dos personagens coadjuvantes. Mas os esquecidos mesmo. Uhum. Tipo aqueles que ficam de fundo assim no cenário. Assim. E um que eu achei interessante, que eu não conhecia, mas vai ter agora a segunda temporada, esse Mushishi Zokusou. Ah, eu acho bem interessante. Se alguém conhecer aí, estiver ouvindo e quiser deixar nos comentários explicando sobre o que se trata e se recomenda, eu seria muito grato. Ele lembrou um pouco o link, galera, para esses títulos, tudo que vai sair nessa temporada. Fiquem tranquilos, estará na postagem para vocês. E vocês vão verificar que tem uma parte lá desses animes, a capa dele parece meio que um lobo solitário, assim. Eu ia comentar que ele tem uns traços muito bons, cara. Pelo menos, assim, o trailer e eu gostei bastante dos traços. E tem uma parada meio sobrenatural e tal, parece ser intrigante. Ah, sim. Eu pensei que você ia falar que os traços que me lembrou, que lembrava um pouco o Kenshin. Não, mas é verdade, cara. Assim, a hora que eu bati o olho no nas imagens, assim, lembrou um pouco, porque ele parece ser bem antigo mesmo. Assim, porque mostra o campo de arroz, as mulheres com aquelas roupas antigas. Então parece que lembrou assim um pouco a era, né? Mas eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas pelas fotos que tem, parece. Certo. É, meio que um Japão rural, né? Os primórdios, assim, né? Bem mais agrícola, mais vilarejos, né? Vamos ver se vai ser na época dos shoguns e tudo mais. Se for, quem sabe não seja um anime bem tanto samurai. Assim, porque não parece ser samurai, né? Parece uma coisa mais estranha. É. Tem também a passagem. Lembra no Kenshin mesmo? Tem a parte de que ele vai, quando eles vão pra... Que, é no filme que o Kenshin, ele chega, acho que é em Kyoto mesmo, ele vê que já tem as construções, uns prédios mais... Eu tenho medo de entrar no trem. É, o Sanuzuki não quer tirar foto. Quer tirar foto que rouba a alma das pessoas. Exatamente. Nossa, eu acho que fica um grande episódio. E é legal, porque ele mostra, né, o próprio o Kenshin, ele fala, nossa, os prédios, né, estamos avançando, já, tipo, construções ocidentais, já, o pessoal andando de terno, então ele, é a modernidade chegando, né. É a passagem de uma era, né, literalmente. Bom, mas bem fica aí, galera, crítica, se vocês conhecerem esse Mushishi, conta aí pra gente do que se trata, porque me interessou. Antes de nós partirmos para os lançamentos, vale só lembrar, assim, a gente não vai falar de todos que vão ter continuação, porque tem alguns que a gente não conhece. Então, pra gente não falar bobagem, a gente vai deixar citado lá no nosso caro amigo Nando, vai deixar postado lá, bonitinho os links. Se alguém souber de algum desses que tem continuação que é bom, fala lá que a gente depois faz um cast falando sobre essas continuações aí. E por aí vai, certo, Nando? Correto. Pode prosseguir. Obrigado, obrigado. Esses são os animes continuações que nós esperamos e temos expectativas. E se tiver outros, igual o Lider-sama falou, relacionem. Se nós esquecemos de algum, é isso que nós esperamos das continuações para essa temporada. Não! Yeah! Então chegou o momento de falarmos das estreias dessa temporada de agora. Bora falar da temporada agora que começa esse mês. Que bonitinho. Abriu aqui já esse mês aqui. Bora lá. Vamos falar aqui das categorias, tá? Nós separamos aqui por categorias e separamos alguns desses animes que vão estrear, porque são vários, tá, galera? Então, se vocês têm algum favorito, vocês querem especular qual vai ser o melhor, façam o seguinte, não fiquem com raiva caso nós não citarmos aqui o anime que você viu um trailer, viu uma prévia, viu uma matéria e achou muito bacana e nós não falarmos aqui. É simples, você entre lá no otacast.com.br, na postagem desse cast e deixe no comentário. Coloque lá, vocês esqueceram disso, esse aqui é bom. Cola um link lá pra nós, vamos batendo papo com vocês ou mande um e-mail. Fique a critério de vocês, meus filhos. Então, vamos aqui falar pelas categorias. Vamos começar com uma categoria boa, muito boa. Nós falamos aí, há pouco tempo, referente aos ETs. Liut tinha que estar aqui pra falar. Não, a gente vai falar do jogo que o Liut vai jogar, né? Com quem é? Com quem é? Soul Blade. Soul Blade. Esse jogo, o Liut vai arrumar bitcoins pra jogar esse jogo, cara. E o interessante é que é um anime novo que vai estrear, né? Ele é baseado em um MMO chinês. E ele lembra muito Queen Blade. Nossa, meu. Só que o interessante é que ele não é ETI. A categoria dele não. Ele não tá com o ETI, ele não. Sei lá. Mas você vê o trailer e fala, porra, é Queen Blade, velho. Como pode, meu filho? Fora que a protagonista do RPG lembra muito a Bayonetta, né? É. A roupa é bem estilo Bayonetta. Isso é uma caraca, hein? O cabelo é tudo muito igual, cara. Então, se vocês curtem... Até o Kim Blade... Eu tinha reparado, desculpa. Até a reboladinha dela é igual. É. O andar da Bayonetta. De, ó, as más línguas falam que Bayonetta, esse nome aí é por causa que tem uma Bayonetta ali, meu filho. Ali é um negócio estranho. Não sei. É, não sei, não sou eu quem diz, é a internet, não sou eu. Sei, você tá fazendo polêmica aí, né? Polêmica, eu tô causando, hoje eu estou causando. Se o Lute estivesse aqui, teria outra coisa, já quieto, ele, homem, vamos pro próximo. Lute é suspeito pra falar de na categoria Eti, falar qualquer coisa de Eti, o Lute, ele é a voz da experiência, ele gosta de falar. Quem não gosta, né, na verdade, quem não gosta? E quais outros que nós temos aqui nessa categoria que nós separamos na nossa lista do... Eu separei um aqui, que esse eu até quero falar, eu achei muito bizarro. Por quê? Eu vou falar primeiro como que ele está classificado aqui, o gênero dele. Comédia, eti e mecha. Eu não, meu cérebro, ele não consegue processar muito bem essas informações. Como que ele pode ser tudo isso? Tem isso. Não sei se você lembra aquele tempo a Gurren Lagann, tem tudo isso, Nando. Ah, sim. Mas é que, pra mim, o Tengen Toppa Gurren Lagann, ele é mais comédia. E esse anime aqui, que ele é o gênero comédia, eti e mecha, ele é... O nome dele é Kazen Robo Daimadaler. Quase enrolei a língua pra falar. E, cara... Não sei se vai ser muito, muito bom, não sei, mas se tem eti, meus caros ouvintes, vale dar uma chance. Não custa nada, assim. Claro que vai custar, se você falar, ah, vou gastar minha internet, etc, vou ter que baixar. Meu, dá uma chance, assiste o primeiro episódio, verifica como que vai ser, se vai ser um gênero, se vai ser uma pegada de um anime que você curte mesmo, você assiste. Hoje em dia nós, graças a Deus, temos uma, pode ser não a melhor internet do mundo, mas pelo menos hoje em dia nós temos a banda mais larga. Cara. É a mais cara do mundo, tá? Mas temos uma banda larga, nós temos mais fácil acesso à internet, então podemos nos dar o luxo de, ah, vou assistir o primeiro episódio aqui, ver como que é. Se eu não gostar, eu não assisto mais. Hoje temos essa chance, né? Nós podemos fazer esse dessa maneira, né? Eu acho que vale dar uma chance, sim, tá? Esse é um dos mangás aqui, um dos animes, né? Ele é baseado no mangá do Nakama Saki. É uma história que gira em torno do colégio Mambamashi Kyoshi. Ele lembra como se fosse, sei lá, um anime de mecha mesmo e colegial, sabe? Vai misturar um pouco de tudo pra variar. Pra mim, assim, eu vejo... Sempre que eu vejo colegial e mecha, lembro de... Sabe aqueles mangás mundo alternativo de Evangelion, assim? Tipo, mundo Nossa. Colegial e mecha. É, sei lá. Por um instante eu pensei que você ia falar Saikano, mas em todo caso... Não, Deus me livre, Saikano... Ó, galera, sei que pode ter os fãs de Saikano. Eu não recomendo assistir. Eu assisti sofrendo, assisti... Mano, nunca mais, nunca mais. Esse é pra lista daqueles que eu adicionei lá também pro próximo cast. Não dá, putz, Saikano não dá. Cara, muito bom. O único anime de mecha que eu respeito é Evangelion. E outro aqui da nossa listinha dos animes aqui que temos como eti. Esse aqui eu achei já que é meio um mundo alternativo, não sei se chega a girar nesse torno mesmo o anime, que é o Fuun Ishin Dai Shogun. Não sei se ele é mundo alternativo, mas aqui é um período Edo, lá no Japão. Mas eu acho que é, pelo visto. Edo, Samurai X. Mas é, porque tem robôs também aqui, ó. Ah, tem, não, ó. Então aí já é mais lá Samurai 7. É, tem. É um mundo alternativo, assim, tipo, um Edo alternativo. Que tem um robô gigante. Tem uma crise sem precedentes, acontece tipo umas reviravoltas, tem robô gigante, então quer dizer que é uma era, é na época da restauração, ó, pode ter o Kenshin ali, o Kenshin passando um andarilho oculto ali, porque ó, é justamente ó, na restauração da era Meiji em 1868. Olha que lindo. Aconteceu o quê? Ao invés da restauração acontecer, tipo, certinho em 1868, a restauração não aconteceu no Japão. Bacana! Então quer dizer que o Kenshin falhou. Não, não pode. Como assim? O estilo tem Mitsurugi. Não, mas será que teremos o Shishio? O Shishio venceu, então? É isso? Procede? Eu não vou fazer isso em todos, porque cabe aos nossos queridos ouvintes. Eu sei que eles são pessoas, os otakus, eles são bem curiosos. Eles vão ter toda a paciência do mundo de ler a descrição de cada um dos animes. Mas esse aqui ele merece, porque ele ficou meio confuso. Eu vou ler aqui exatamente a descrição do Fuin Shindai Shogun. No período Edo, o Japão viveu uma crise sem precedentes. Então, é um robô gigante chamado Onigami, que ele existe desde os tempos antigos. Ele dissipa os navios Kurofune, que são os navios estrangeiros, e é completada a expulsão de todos os estrangeiros. E a história, literalmente, do Japão, ela vai se iniciar ali num período onde deveria ter ocorrido a restauração, na era Meiji, em 1868, porém, essa restauração ela não acontece. Então, é um mundo alternativo onde o Japão não sofreu a restauração. Aí então, entra a minha teoria. Eu já cansei de fazer a teoria pra vocês, mas ninguém me ouve. Mas presta atenção. Você leu que o robô vem de eras antigas, certo? Certo. Quem trouxe esse robô? Os aliens, cara. Pô, eles existem, velho. E depois falam que as pirâmides foram levantadas no braço. Ah, tá bom. Ah, mas ó, esse aqui, sei lá. Eu fiquei mais tentado a dar uma chance a assistir esse aqui. Não sei. Esse aí parece interessante mesmo. Vamos ver. Bora, vamos ver. E temos aqui um outro pra fechar os animes etis, que ele pareceu um pouco mais comédia. Não sei se ele chega a ser exatamente comédia, tá? Que é o No Game No Life. Ele me lembra um pouco, assim, mestre dos jogos. Se você não joga, você não tem vida, cara. Exatamente. O mundo onde temos que jogar e jogar, caso contrário, você está sendo contra os princípios. Ó, que lindo! Nós viveríamos jogando. Eles estão narrando a sua vida? Queria ter uma vida dessa. Não, é no game, no life, no pain, né? No pain. E tipo, não, faltou ali um também, no money também, porque... Já disse, quem precisa de grana com sem assinatura na PSN, cara? E no pepecas, né? Você vai ficar só jogando... Cadê as pepecas? Bem, vamos ver aqui uma análise. Eu acho que vai ser um anime mais voltado pra comédia. Eu acho. Comédias... Pra mim parece que vai ser um anime de xadrez. Porque a menina tá segurando uma peça, um peão de xadrez. É, eu acho que eles vão ser... Como eu que também eu posso pensei, dizer? Mas se você ler um pouco mais a descrição do trailer, tem vários jogos, não é só xadrez. Mas pareceu bem legal, tipo, vários jogos, sabe? Aquela. Tipo, aquela turminha maneira. Eu acho, né, Nanda? Não sei. Pode ser que seja xadrez só. Mas tem assim, que na capa do trailer tem vários jogos, tem. E parece meio brisa, né? Eles são chamados por um deus, por uma alternativa. Exatamente, é meio. Vai virar Mirai Nikki agora? Quem sabe? Deus, jogos. Mulheres, mansões, navios, mulheres. Isso aí é bem por aí mesmo. Não podia perder a piada, você deixou muito boa, né? Sim, não perca as piadas. E tem um toque sobrenatural, então quer dizer que vai viajar pra caramba. E vai ter 12 episódios. Vale lembrar que todos os animes, assim, os primeiros vão estrear, já estreou, né, desculpa, dia 6 de abril os primeiros a estrear, e por aí vai. Então, na data de publicação desse podcast, vocês já estarão curtindo aí, se bobear o segundo episódio já do anime. Vale a pena. Olha, eu gostei desse aqui, bem nonsense, vai ser um anime curto naquelas, eu acho que é um formato legal, 12 episódios. Então nós fechamos aqui as nossas recomendações aqui dos animes dessa temporada de abril de 2014, dos etis. de comédia, eu vou falar um que realmente me interessou, cara. Que é esse Mangaka-san, Tio Assistente San Tio. Que é assim, bem provável que seja baseado no... Assim, lembre um pouco, né? O Bakuman. E é a história de um mangaka que não entende nada dos sentimentos dos personagens e vai pedir ajuda pra sua assistente, que faz qualquer coisa pelo emprego. É. Safadinho, hein? E tem um pouquinho de Tim. É, então é safadinho mesmo. Mas aí, eu gostei porque, assim, não é uma premissa Bakuman. Pode ser que foi inspirado em Bakuman, porém, essa parte, assim, de não entender, ele não tem a essência, assim, não pode ser que ele não consiga passar exatamente como que os personagens dele precisam agir, como que ele tem que expressar, por exemplo, sentimentos de raiva, de amor, de tristeza. Ele não consegue passar essas emoções, né? Como pode vir a acontecer aí, até mesmo às vezes quando nós precisamos ter uma ideia, assim, vamos gravar um tema, etc. Às vezes a gente fica meio perdido, mas é normal, porque às vezes uma pessoa vai ter uma ideia de gravar, vamos gravar um tema voltado nessa temática, vamos falar assim, assado. Então é difícil essa parte de saber se expressar. Então, pode ser que seja um tema bem legal, assim, para um anime. Não tem aqui a quantidade de episódios de quanto vão ser. Eu gostei da premissa, vou dar uma chance, porque Bakuman eu dei uma chance e não me arrependo. Foi um anime muito bom, assim. Foi dividido em várias temporadas, para não cair na máxima lá de ter fillers, de ficar algo chato, monótono. Então, eu vou dar a minha chance aqui pro Mangaka-san, to Assistant-san, to... eu acho que vai ser legal. Só corrigindo um pouco, Nando, pra mim, Bakuman foi um anime / mangá ótimo, né? Exatamente. E isso aí é legal, tipo, você querer um anime que você... Que o cara vai buscar referências, vai criar aspectos psicológicos dos personagens, e é uma coisa real, né? Tipo, muita gente que escreve sabe o quanto é difícil você pensar e criar um aspecto psicológico forte com características boas pro personagem. Sim. Isso pode ser interessante ver num anime. O Gagá pode falar bem nessa área de psicologia. Pra você passar, expressar exatamente aquele determinado sentimento é complicado. E mesmo isso também, porque eu gosto de escrever um pouco. Então, às vezes, é difícil você falar, puta, mas eu quero que o personagem seja assim. Mas na hora de você escrever e você passar exatamente o jeito que você imagina, eu não sei. É porque, às vezes, pra pessoa tá bom, né? Se a pessoa lê e fala, não, nossa, tá excelente. Daí outra pessoa lê e fala, mas o que que tá passando aqui? Não tô entendendo. É complicado. Muito complicado. Então acho que vale dar uma chance, assim, pra esse novo anime. Vamos ver se ele vai fazer por merecer, né? Às vezes ele tentou beber nas águas aí do Bakuman, que acabou faz pouco tempo, né? Não faz tantos anos, faz alguns meses que acabou. Vamos ver. Bakuman que é do mesmo diretor de Death Note, não é? É, do mesmo mangaka lá de Death Note. Ah, o cara gosta de histórias, tem que escrever coisas, né? Então, outro anime aqui que nós separamos aqui na lista como os animes de comédia estreante é o Mekaku City Actors. Cara, eu achei interessante, assim, a premissa dele. É que, assim, à primeira vista, a hora que eu vi o pôster dele, me lembrou muito Tokyo Magin Gakuin, tipo, não lembro o nome do anime. Que foi um anime que eu assisti uma vez, que eu até recomendei em um dos casts. E só que daí eu fui ver sobre, não tem nada a ver, mas o estilo dos personagens e tal me chamou bastante atenção. O que me chamou a atenção realmente é que é um dos poucos animes sci-fi que vai ter nessa temporada, né? Se não me engano, tem mais um ou dois além dele. Isso, exatamente. E também é sobrenatural, né? Também tem um sobrenatural. Sim. E a pegar. Meu, me lembrou na hora que eu li aqui o termo. Aqui é um outro termo mais. Acho que mais atual, né? Mas que a pessoa quando ela deixa de conviver em sociedade, né? É um termo chamado Hikikomori. Hikikomori. Hikikomori, né? Hikikomori, isso. É um termo para pessoas reclusas que elas não querem sair de casa, querem só viver nos seus quartos e essas coisas aí. Não querem conviver em sociedade. E o termo para nesse anime aqui no Megaku City Actors é Hikinet, né? Seria uma pessoa reclusa, vive só na internet. E eu gostei porque tem uma... Também ele tem aquela pegada meio que protagonista, ele tá com essa dificuldade. Provavelmente pode vir a ser explicado ou não, desde o começo, né? O porquê ele resolveu ficar ali recluso, né? E ele fica 2 anos recluso no quarto dele. Então pode ser que explique, pode ser que de início não. E eu sempre tem aquela pessoa que traz, tenta puxar ele de volta pra, sabe, mostrar o porquê ele deve voltar a conviver, sair da casa, tipo, sai do ovo, vai curtir a vida. Tem uma galera no Brasil que é aquele NHK, que é bem esse. Exatamente. É a primeira coisa que eu pensei em NHK, que acontece todos os... como que é? Ele tenta sair e acontece alguma coisa, ele volta, sabe? Tipo, ele regride. Criança Madruga fala... Sua Barriga fala todas as desgraças que podem cair sobre um ser humano. Exatamente, acontece muita desgraça, viu? Mas eu achei tão interessante esse Megaku City Actors. Pareceu uma premissa boa. Pode ter que logo de início mostre o porquê ele ficou... sem sair do quarto durante 2 anos, pode ser que seja um trauma, não sabemos ainda o que causou esse... Pra mim é esquizofrenia. O cara se recluta, o cara fica trancado no quarto, de repente começa a ver uma mulher e sai do computador, é esquizofrenia, velho. Segundo, quem explica isso? Freud? Quem é Freud? Quem explica, Gagá? Quem explica? Ah, Freud explica. Freud, oi. Gente, oi. Então, ficamos aí na expectativa, vamos ver se será bom. E, pra fechar aqui, o gênero de comédia, esse, ele literalmente está classificado como só comédia. Então, você já espera boas risadas. Quando eu vejo que algo é de comédia, eu espero boas risadas. E vamos ver se o Futsu no Joshikousei dá. Vamos ver se ele vai nos proporcionar boas risadas. Vamos ver. E é de comédia. Acho que o Yuji talvez goste, porque é Locodolls, cara. Ai, cacete. Pra quem não sabe o que é Locodolls, são, entre aspas, idols, né? São ídolos. São Sim. garotas que aparecem no público, o público avança nelas, entendeu? Assim, não com pretensões pervertidas, mas porque são fãs, são ídolos, né? No Japão, por exemplo... Ou aquilo, não sei que lugar que vai passar o anime, né? A premissa dele é bem, bem simples, né? Gira em torno da vida das colegiais, né? Nanako e Yukari, são duas colegiais. E elas se tornam idols, né? Igual o líder acabou de explicar. E vamos ver em qual serão essas aventuras aí dessa dupla do barulho. Como que elas vão superar todas as dificuldades, porque eu imagino que vai ser aquele estilo de anime que os protagonistas, eles vão sempre se metendo em várias confusões, e ao longo disso vão fazendo amizades, e tem sempre aquele momento triste, depois vem um momento mais alegre de superação, sempre vai tendo toda essa nuance assim. Apesar do gênero ser de comédia, geralmente tem um toque assim meio de... Opa, contei alguma coisa triste e uma tem que ajudar a outra, os amigos... Sempre tem isso pra continuar, né? É o seguir em frente que nós esperamos assim pra... Sabe, opa, a vida continua. Parece uma premissa... Pela premissa, parece que vai ser algo bem legal assim. Também não tem... quantidade de episódios por enquanto, mas vamos torcer pra dar certo. Eu sempre dou chance pra comédias. Risada quase sempre garantida. E essas foram as nossas aqui, os nossos palpites dos que nós temos mais expectativa das comédias dessa temporada de abril de 2014. Bora pra próxima categoria, meu povo. agora nós vamos falar aqui dos animes dessa temporada de 2014, no mês de abril, dos animes de esporte. Nós temos aqui um bem, sabe, aquele padrão, tipo, você sabe do que vai ser, porque o nome já diz tudo, que é Ping Pong The Animation. Acabou, você sabe. Nossa, que é de Ping Pong. Cara, eu nunca vi um anime de Ping Pong, velho, na moral. O Prince of Tennis de mesa. Ó, exatamente, Prince of Tennis eu assisti, galera, é antigo já, mas é muito bom, tá? Prince of Tennis também fica essa dica extra pra vocês aí, mas esse Ping Pong The Animation, eu gostei dos traços, assim, sabe? De como vai ser, eu gostei da animação, parece ser algo mais com um pé findado na realidade. Eu achei mais, algo mais, sabe, é mais real. O traço lembrou um pouco Beck. Exatamente, que é mais real mesmo, né? Na verdade, mais do que Beck, lembra Detroit Rock City. E ficou muito legal, muito, cara. Traço. Nossa, eu gostei. Os traços, é aquela coisa, tipo, os movimentos, é o movimento mais, sabe, mais possível, né? Não é aquele movimento, tipo, de anime clássico, de... Daí só mostra o movimento de... Só aqueles riscos, assim, da ação rápida, né? É algo mais movimento, mais ser humano. E o legal é que, velho, não vai mostrar nada de sobrenatural, igual mostra no Prince of Tennis, porque japonês é ninja no Ping Pong. Sim, pode. Então vai ser um anime baseado em fatos reais. Exatamente, não tem como parar, não, mano. Não, na verdade tem sim, Nando. Tem uma técnica lendária que foi desenvolvida pelo ex-vigia da escola, o o lendário seu Leopoldo, que tinha a técnica lendária do ping-pong chamada Leopoldo's Dreams, cara. Pode crer. Era uma técnica que ele dava uma cortada passando por baixo do braço esquerdo com a direita, assim, cortava, cara. É uma técnica muito lendária, velho. Poucos conseguiam fazer essa técnica. Mano, Leopoldo's Dreams. Meu Deus do céu, olha isso. Você desenterrou. E se você devolvesse, era o Leopoldo's Return. Cara, você ouve esse Leopoldo Dreams com o Leopoldo Dreams, você chama Leopoldo Recover, cara. Não, Recover é quando você devolveu a terceira vez. Era clássico, cara. Aquele maluco jogava demais, velho. Mas eu gostei também. Isso aqui eu achei legal. Não sei se vai ser um gênero de anime, algo que vai me prender. Eu vou assistir o primeiro episódio, caso eu goste. Eu fiz assim com Prince of Tennis. Eu assisti o primeiro episódio, eu gostei. Falei, vou seguir. E eu achei que vai ser algo mais, igual eu disse anteriormente, o pé mais fincado na realidade. Vai ser mais focado no jogo, no cotidiano. Provavelmente vai ser escolar pelo... O trainer, né, mostra eles na escola. Vai ser um dia a dia, basicamente, de um treinamento, talvez, de um asiático que gosta muito de tênis. E ele quer ser melhor ainda, né, quer superar os desafios que a vida lhe proporciona. Quem sabe? O protagonista, né, são dois membros, né? O Smile e o Peco são membros do clube de ping-pong da escola. E eles têm, por causa da personalidade de um deles lá, eles nunca conseguiram... um não consegue ganhar do outro, né? Tem essa... Sabe aquelas nuances básicas de um ser mais esquentado que o outro? Que é o básico que a escola dos animes e mangás já nos ensinaram há muito tempo. E vai precisar mudar a atitude para levar mais a sério o esporte, e vamos ver no que vai dar, mas Ping Pong The Animation parece que vai ser legal, então galera, baixem pelo menos, assistam, sigam o que o coração de vocês determinar, mas deem uma chance, assistam e vamos ver se vai valer a pena ou não. Essa é a nossa primeira recomendação do anime de esporte. Agora vamos aqui. Já que você falou de tênis, fala do novo, né, Nando? Já tocou no assunto. Sim, esse de tênis, o Baby Steps, ele parece ser bem legal. Não sei se vai ser a pegada do The Prince of Tennis. Eu acredito que não também. Como assim, não? Entendi. Eu acho que vai ser mais pra... Eu acho que, não sei se foi na época uma tendência lá que tinha muito anime de esporte, assim, que era mais forçado, né? É. Teve a época, né? Tanto é que... A Trivela. O chute de Trivela, Super Campeões. Mas tudo bem, Super Campeões é muito mais antigo, né? Mas o Baby Steps, ele parece que vai ser um pouco mais sério, né? Porque ele... O gênero dele é classificado como esporte, então eu entendo que vai ser focado mais nessa, no jogo mesmo. Não sei se o personagem principal ele vai ser já desde o início o Bam Bam Bam, né? Igual o do Prince of Tennis. Não sei como que vai ser essa pegada. É, pela descrição falam que ele não tem vontade de fazer nada, e de repente ele fica com vontade e pra aí vai, né? É, vamos ver, né? Às vezes o cara descobre o dom. E isso existe na vida real. Às vezes a pessoa nunca fez aquilo na vida. Ela descobre, ela tenta fazer, toma gosto e descobre que é aquilo que ela quer fazer realmente na vida, né? Eu gosto de animes de descoberta, assim. A pessoa não. Tipo, ela não, nunca fez aquilo, ela tenta fazer, né? Dá uma chance e acaba se dando bem. Vamos ver como que vai ser o desenrolar de tudo isso, né? Ah, mas que nem eu tenho gosto de upar personagens, e aí? de platinar, né? É, como que funciona? Mas o legal que já tem aqui previsto são 25 episódios. Pra mim é um número perfeito, assim, de episódios. Não é nem muito, nem pouco. Você consegue tirar ali, vai, uma sexta, um sábado e domingo que você vai ficar mais tranquilo. Não tem prova na semana, o trabalho deu uma trégua, você conseguiu uma folga ali da namorada, do namorado. Você tira uma sexta, um sábado e domingo, ali um final de semana praticamente, você consegue assistir. Se você for daqueles que gosta de esperar acabar para assistir todos de uma vez, você consegue assistir tranquilamente em 3 dias, ou baixar e ir assistindo aos poucos, né? Ou assistir semanalmente. Cada um tem uma metodologia de assistir anime, mas é um número considerável de episódios, é fácil de assistir, não fica episódios eternos igual Naruto. Eu gostei já dessa premissa, eu vou dar uma chance e vamos ver onde vai dar, se ele vai focar em algo mais no romance, né, igual o Gaga falou, ou se vai ser literalmente focado no esporte. E tem aqui o último anime dessa temporada que nós escolhemos aqui entre as estreias desse mês de abril, tem o Haikyuu, que é de esporte, né? Que esse eu achei interessante. É de vôlei. Não existe anime de vôlei, até onde eu sei. Até onde eu sei, não. Então, eu achei legal. Também nunca ouvi falar. Se for uma pegada estilo Slam Dunk, puta, vai ser muito bom. Nossa, sim. Tomara, hein? O que é engraçado que eu tava lendo agora, que eu não tinha lido toda a descrição, e foi baseado em um one shot, cara. É. Nossa, então tem como expandir até, né? Pra não fugir muito da obra, tem como fazer bastante. Criar uma história, expandir o universo, né? Ele consegue. Tem uma que tem 6 volumes e o cara faz 56 capítulos. Mas é legal, tipo, pelo que eu entendi aqui na descrição, é o Shoyo Hinata, que ele é uma pessoa, um jovem, né? Que ele gosta muito de vôlei. Só que ele sofre 2 derrotas devastadoras, esmagadoras. E ele perdeu justamente pro rival, né? Já começou bem. Olha o sobrenome do rival. O nome dele é Tobio Kageyama. Será parente? Tá foda! Será que parente do lendário Kageyama? E é um anime que se passa ali no... Também no ambiente escolar, né? É um gênero que já... Tem bastante animes, mangás. E ele pega um esporte ainda que, pra mim, eu não lembro outro que tenha saído na premissa de vôlei. E esse eu vou assistir, com certeza. Ou seja, uma temporada interessante, com 2 premissas novas, ping-pong e vôlei. É isso aí. Interessante, cara, sinceramente. Mas, meu, eu gostei bastante dessa premissa colegial. Já apresentou o rival pra mim ali. Ele perdeu pro rival, ficou pé da vida e ele quer se vingar de qualquer maneira. E mostra que, sabe, ele vai mais uma vez a premissa de superação. Deem uma chance, galera, ó, uma premissa nova e torcer pra ser bom, porque tudo que é novo e tem qualidade deve ser apreciado. Só para terminar a parte de esportes, tem um aí que a gente comentou bastante de carta, né? Na parte de continuações, e vai ter um novo Card Games aí, que é esse Majin Bone, né? Que é a adaptação do jogo de cartas digital mesmo que existe. E não sei qual vai ser a dele, né? Também nunca, assim, vou ser honesto, já falam que é um jogo. Eu nunca vi esse jogo na minha vida, cara. Se honesto também, com você. Nunca vi, mas sei lá, eu vou, estou... vou dar uma investigada. Eu confesso pra vocês que eu estou mais na pegada de animes de esporte. E vamos agora pra um próximo bloco, falar de outro gênero aqui, desses animes fantásticos dessa temporada de abril de 2014. Agora falando um pouco dos de comédia, né, escolar e tal, tem um novo aí que vai começar que é Hyuga Jou Nananana no Baijouki. É, pra que nome tão comprido, né? Podia colocar só um nomezinho básico ali, isso sim. Nossa, tem uns nomes bem complexos, é complicado. E esse anime conta a história, centrada no tesouro de Nananana. Nossa. Seguido de Batman. E cara, a história parece meio confusa. Eles têm que caçar esse tesouro e é meio sobrenatural também. Tem uma fantasma de uma garota chamada Net. Esse Net que parece aquele outro do maluco. É, eu pensei o time lá, Hit Net, né? É, olha ó. Meu Deus. A garota que sai de lá. Pra sódio hoje, hein, cara? Não, mas é sério, esse Net se escreve da mesma forma lá do Rick Net, lá do cara recluso. Na verdade, outro, né? Net-001 é o número do Nemesis, cara. Nem é. Um pouco fanboy, né? Enfim, aí a história de Yugo Yana. Aí ele acaba brigando com o pai, né? Aí o pai manda ele pra uma escola particular, numa ilha artificial. E aí ele se muda pro apartamento da Batman. E essa menina, ela é um fantasma, né? Ela é o fantasma de uma bela garota Nietzsche, que passa a assombrar o garoto. Aí, daí por diante, começa a caça ao tesouro atrás da coleção de Nananá, que é um tesouro misterioso de poderes. Se for uma brisa legal, que é a sinopse, deve ser interessante. É, vamos ver como que será, né? Porque geralmente eu gosto de animes quando, mesmo sendo um gênero escolar, mas envolve um pouco desse mistério, assim, eu acho bem interessante, assim, eu acho válido o tema, né? Sempre é válido, desde que seja algo bem... Se é pra viajar, viaja de vez, assim. É, e falando assim, a sinopse parece ser uma coisa meio obscura, mas não é, é um anime bem... Sim, assim, bem animado, parece, bem escolar. Entendi, Tá meio confuso, mas acho que vai ser interessante, cara. Cara, eu vou confessar a vocês aqui, ó, eu cometi uma heresia na temporada passada, que tinha um anime chamado Kill la Kill. Eu falei, não vou assistir, não vou. Pra que eu vou assistir? Nossa, eu me arrependo. Eu tô assistindo agora. Tava assistindo antes da gravação aqui, pra vocês terem noção. É muito nonsense esse anime, totalmente. Só que ele é nonsense e ao mesmo tempo existe o porquê ele é daquela maneira. Nada é por acaso. Ele não viaja à toa, ele sabe viajar. É um anime tão da temporada passada, né? Mas é muito bom e fica também essa... Dica extra pra vocês aí. Kill la Kill, muito bom. Só que você falou também, falar que eu ouvi falar muito desse anime nessa temporada. Parece que ele é realmente bom, né? Um outro anime aqui bem interessante, que esse aqui foi mais uma escolha pessoal de quem vos fala, é o Ishukan Friends, que é um gênero só escolar, e ele é a adaptação do mangá de Hazuki Maka. A história ela gira em torno de Kaori Fujimiwa. Queridos ouvintes, se você tem probleminha, não assista isso. Parece que vai te deixar mais deprimido. É muito. Ou não, né? Vai que. É de superação pra variar, né? Não, superação. Vai que eles fazem uma temática comédia e não drama, né? Porque pelas novas parece que é drama. Sim, exatamente. Mas vai que de repente eles fazem. Ah, as novas tá muito sério, na verdade é uma pegada muito assim, diferente, mais comédia. Essas novas são essa pegadinha do malandro, cara, porque tá feia a coisa. Eu vi aqui os trailers aqui é bem, sabe? Não é feliz não, cara. É uma pegada mais séria mesmo, mais emotiva, galera. É, então pra vocês que gostam de drama, meninas e meninos que curtem drama... Meninas e o Bueno. Mas, meu, a pegada dele é muito, sabe? Tipo, a garota perde a memória toda segunda-feira e ela quer ter um amigo lá, um cara que chama ela de amigo. É só me corrigindo, o T-001 é o tirante, cara. O Nemesis é o N-T-Vírus, cara. Ê, noob. Recomende aqui um outro anime dessa temporada escolar, qual? Qual? Ah, tem um aqui que você vai gostar, Nando. Eu? Que é o Mahou Shoji Tensei. Ah! E é, parece que meio que uma pegada Mahou Sensei Neji, né? Esse aí eu gostei, ó. E também é com garotas mágicas e... Elas fazem mágicas? Então é com Liyuchi, garotas que fazem magia... Mas assim, Mahou Shoujo Tensei, garotas mágicas. Você já sabe, né? A mesma história. Garotas superpoderes vão salvar o Japão das ameaças do mal. Pronto. Sei lá, eu sei que a principal ela tem um Takap que parece um Billy Paul celestial. Um Takap Billy Paul, velho? Cadê? Olha lá, abre o site aí. É que é verdade, cara. Celestial ainda, porque o negócio brilha. Ah, a outra parece que tem um cetro da Yuna, velho. Parece mesmo. Nossa, tem uma pegada muito Mahou Sensei, muito. O Zetro tem um danado, parece o Zetro de Atena, cara. O Báculo de Atena. A outra tem um diapasão. Uma tem uma sabre de luz. E a outra tem aquela espada do cirurgião das trevas lá do Yu Hakusho. Essa mina do sabre de luz é futurista, cara. Acho que são pegando os personagens do LoL, porque tem um cara que tem um capacete igualzinho, velho. Então, a sinopse diz que, na verdade, cada uma dessas meninas representa uma cidade do Japão. Ah, então a mina que representa o Takap é o quê? E cada uma tem um Pokémon, parece. Puta, é uma pegada de Clube das Winx com uma Mahou Sensei Neji? A tradução do aqui tá escrito Magical Wars, então vai ser uma guerra mágica, cara. Então se prepara que vai ter muita treta, velho. E muita magia. Ou não, né? Chegar lá não é nada a ver, né? Eu não sei, esse Takap é que tá meio suspeito, cara. Chega lá um hentai ou um monstro. Mas pareceu legal. Vamos ver, né? Eu gosto de animes assim, gênero de magia. Desde que, pra mim, eles têm que ser... Não pode ser aquela pegada muito muito Harry Potter, assim. Tem que ser uma pegada viajando mesmo, cara. Tem que ser... Porra, mais viajado que isso, eu acho meio difícil, né? Exatamente. A minha tem um Takap do tamanho dela. Porra, mano. Eu não sei, esse Takap tá suspeito, cara. E a nossa última recomendação aqui dos animes escolares. Então, bora pro próximo aqui. Próximo... gênero dessas recomendações desta temporada de abril do ano de 2014. Ô Nando, assim, não é um gênero. Tem uns gêneros dele, mas acho que a gente merecia uma citação especial, que é esse anime da Marvel, cara. Exatamente. Então, Gaga, não, vamos lá. Gaga, por favor, o que tu acha que vai vir desse anime aí dos Avengers? sei lá, é difícil falar. Pode ser bom, como pode ser um... Eu acho que provavelmente vai ser só uma temporada. Não sei se vai vingar. Eu acho que vai ser igual... Ah, Vingadores, vingar. Falei que pra soja tá foda. Eu acho que vai ser estilo do Wolverine. O do Wolverine também foi só uma temporada só, né? A É que eu não lembro se você, eu não sei se vocês se recordam, mas a Marvel tinha assinado um contrato com a empresa que tá lançando esses animes. Ia ter um anime dos Vingadores. É. Ia ter um anime dos Vingadores, já tava programado. A questão do Wolverine, como que teve, do Homem de Ferro que teve, dos X-Men, e tem agora dos Vingadores. É, eu acho que vai ser só uma temporada fechada, provavelmente, talvez tenha outra, mas vai ser. Muito provável. Mas vai ser a luta contra o Loki, igual a gente viu no filme. Bom, não sei, né? Tem o desenho, né, normal dos Vingadores, que tá aí, sei lá, acho que na quarta temporada, quinta, não faço ideia. E não sei qual vai ser a pegada desse aí, se vai ser mesmo estilo ou vai ser mais viajado, né? Isso aí vai ter os Vingadores mesmo, da HQ. Vai ter o Homem-Aranha junto com os Vingadores. É, vai ser mais fiel ao próprio HQ, né? Ou não, né? Porque por ser anime, talvez eles viajem e coloquem elementos animados. Não, mas em questão da formação, né? Ah, sim, formação sim. Mas tem uns moleques, vai ter umas pessoas, uns humanos normais juntos. Vai ser uma viajada total, assim. Mas eles podem, assim, viajar no bom sentido. Como? Colocando os poderes mais exagerados. Eles têm como fazer... Os traços são legais. Sim. Dos heróis são legais, eu gostei bastante. Eu espero que seja melhor que o Wolverine e o dos X-Men, que eu particularmente não gosto. Eu gostei do Wolverine. Eu gostei, cara, não achei ruim. Eu não gostei, é que sei lá, é o problema pra mim com relação ao Wolverine atual que eles estão fazendo pra cinema e que eles fizeram anime. Não é o Wolverine, é o Logan. Eles estão fazendo filmes do Logan. Wolverine pra mim é aquele cara baixinho, pé no saco, irritado e com aquela roupa amarela, cara. Isso é o Wolverine. Agora, o anime do Wolverine é o Logan. Mas vamos esperar pra ver, né? Parece interessante. Eu com certeza vou assistir esse aí dos Vingadores pra ver qual vai ser a brisa. E é da Toy Animation, né? A Toy Animation, eu acho que a Toy Animation que lançou todos os outros também, né? Do Wolverine e dos X-Men. Foi. Eu acho que isso é porque o próprio Stan Lee fez um anime com a Toy Animation, não foi? Não foi a Toy Animation? Eu não sei, eu fiquei sabendo que eles tinham assinado um contrato de produzir 4 ou 5 animações diferentes. Porque teve um tempo atrás que o Stan Lee lançou um anime junto com o mangaka do Shaman King. E se eu não me engano, saiu pela Toy Animation também. Pra mim, essa parceria... eles trazerem o universo do HQ pra forma de anime, fica... Eu gostei do Wolverine, claro, a história pra mim, ela poderia ter sido muito mais assim. Wolverine pra mim é muito mais true, assim, ele é muito mais verossímil, ele vai lá e mata, acabou. Wolverine, ele é cheio já de... Ele teve tanto mortes, assim, de pessoas queridas, que ele é meio revoltado, assim. Ah, não, desculpa, não tem o anime, mas tem o mangá, que é o Karakuri Doji Último. Vai estar na postagem pra vocês aí, galera. Fiquem tranquilos. Bom, só pra encerrar o cast, vamos falar de um que eu achei uma história interessante. Então, eu acho que é o único anime dessa temporada que tem a temática de psicológico, que fala um pouco de ganância, de esperança, e são várias coisas. E todos esses sentimentos são retratados em cartas, e elas vão participar de um jogo. Só que, tipo assim, você vê o trailer, cara, é um negócio meio macabro. Parece uma mulher meio deformada, sei lá que porra que é aquilo. Meu, eu gostei, cara. Eu falei, pô, que negócio brisado, gostei, mano. Eu sei que tem a ver com cartas, brisas, pessoas muito putas da vida. Tem uma música da hora no trailer, que deve ser a música de abertura. E tem um demônio, ou sei lá que porra que é aquela que tá fazendo um jogo com elas. Mas fora isso... Não, é sério, vê o trailer, cara. Eu não sei o que é aquilo. Pra mim é um demônio. Mas pode ser uma mulher deformada, dependendo do ângulo que você vê. Eu não sei, eu sei que parece um ser lá dos cafundós das trevas, que parece. Cara, eu também achei bem legal. A hora que eu vi jogo e aspecto psicológico, eu gostei bastante, cara. E o trailer é bem hard mesmo. Parece ser bem caótico. Esse vai valer a pena assistir, provavelmente. Ah, sim. Vamos ver se... Ele lembra, não sei se vai ser nessa pegada tão a fundo assim, do mangá Homunculus. Não sei se vai ser nessa pegada. Ah, não sei, cara. Eu vou me arriscar a assistir esse daí. Então, depois de falarmos aqui das nossas expectativas dessa temporada de abril de 2014, nós estamos aqui ansiosos para ver como será essa temporada, como serão esses animes. Nós separamos aqui os animes aqui, alguns, né? São vários para essa temporada agora de abril, que é a temporada de primavera. Então nós separamos dentre os grandes aí, os destaques, que são os que vão continuar para essa temporada, e os novos, separamos e dividimos em categorias e apresentamos para vocês com as nossas expectativas. E agora o que nós queremos é que vocês, queridos ouvintes, deixem nos comentários ou também mande e-mail para nós, faça uma interação marota lá no Facebook ou tweet para nós também. Fala lá, ó, eu tenho minha relação aqui dos animes, eu acho que anime tal vai ser um destaque, eu vi uma matéria falando bem desse anime, a expectativa boa. Interaja com o Otacast da maneira que você quiser, é fácil, simples e prático, não é isso, líder Samar? Sim! Certo, então vamos aproveitar aqui e ir para as nossas considerações finais. Por favor, Gaga! Então, vai ter anime pra todos os gostos, pelo jeito. Quem gosta de fim, quem gosta de escolar, quem gosta de esporte, quem gosta de sobrenatural. Tem alguns bem interessantes que parece que vão dar o que falar. O do ping-pong, na minha opinião, é um desses, que eu achei bem interessante a proposta. Esse aí que a gente acabou de falar por último, do sobrenatural. Eu fico na expectativa dos Avengers mesmo, pra que seja interessante. Bom, é isso aí. Na minha opinião, são esses. Certo. E as suas considerações finais, líder Samar? Cara, assim, essa temporada vem pra completar o que acabou no anterior, né? Porque que nem acabou o Hajime no Ippo, acabou sem ser a Omega, que já tava um bom tempo aí no Japão rolando e tal. Essa temporada traz bastante novidades. Principalmente, assim, eu não sei se vocês perceberam, mas muito dos animes que vão começar tem o tema de Mecha. Não sei porquê, estão muito focados nisso. Também o tema que o Liu te adora, que Eti também tem bastante coisa iniciando. Sobrenatural também. É, sobrenatural. Tem um de psicológico, que é esse que a gente citou por último, que me interessou bastante. Tem os retornos que tá todo mundo aguardando, né? Que no caso é o Dragon Ball, Fairy Tail e companhia. Tem um Yu-Gi-Oh! Novo aí que eu vou assistir com certeza pra ver qual vai ser a pegada nova. O Card Fighter pretendo baixar o que eu perdi. E a temporada vai ser boa. Vamos aguardar a temporada de inverno, de verão, né, agora. Que aqui é inverno, lá é verão, né? Isso, lá é... Essa aqui é da... Vai chegar, né? Logo mais, vamos ver. E as minhas considerações finais são as seguintes, galera. Não importa o gênero, não importa se o anime... O pessoal tá criticando, está falando mal, não importa. Se vocês estão gostando, vocês sentiram a vontade de assistir esse belo anime, vocês falaram, não, eu vou assistir porque eu estou com vontade, eu tenho boas expectativas sobre esse anime e eu quero curtir, eu quero desfrutar e não quero saber se o pessoal vai falar bem ou mal, o importante é eu gostar. Se você pensa dessa maneira, você está mais do que correto. Siga o seu coração e vá atrás do anime que lhe agradar de melhor maneira. Se você, não importa o gênero, curta o anime e não deixe de voltar aqui no Otacast, deixar nos comentários marotos. E também, se você quer desabafar, pode ir lá no Twitter, mande interações também através da nossa fanpage no Facebook. E se você quer mandar um e-mail para nós, é muito simples, galerinha. Como que eu mando um e-mail? É muito fácil, é só mandar um e-mail para otacast@gmail.com e nós vamos ter a leitura do seu e-mail, interações na nossa fanpage, os twitters que vocês encaminharem pra gente, no nosso querido, na nossa mais nova atração, que é Dupla Quase Dinâmica Show, do nosso querido Maga da Edição, apadrinado por Kodoji do Cidade Gamer e Bueno Verde. Ah, e galera, não esqueçam de conferir o último Fora da Caixa que saiu aí semana passada. Espero que vocês gostem. É isso aí, não deixe também de conferir a nossa atração do querido Gagá, Fora da Caixa, com o, trazendo os produtos que deixam vocês babando, vocês querem, não é isso, meu filho? Então é isso, galera. Nos vemos no próximo Otacast e até mais. Bye, bye. Falou, galera. Otacast é um oferecimento de Akatsuki Anime, a loja física e virtual onde você encontra os melhores Blu-rays, colecionáveis, DVDs, livros de histórias, quadrinhos, card games e itens para RPG. Acesse www.akatsukianime.com.br ou você pode ir até o Shopping Soco Plaza no segundo andar, loja 212, Rua Galvão Bueno, número 40, Liberdade, São Paulo. Este podcast foi editado por Shadaloo Podcast e Produções.